oferecimento, Ilha Quadrada. Drata, drata, Zona Oeste, Zona Oeste. De 2000, Bob Marley no vinil, o Bart com as cassete gravada, alguns rec do Brasil. Eu e Diogo, dois moleques querendo ser da quebrada, da rima das ruas, mas mal podia sair de casa. Tudo era tão fácil, conhecer loucura da esquina. A única treta da vila era com os malucos da rua de cima. A putriz da Mazurosca, o rotina era viver o dia. Só que é peres, triteres, skateira no tempo da sincronia. Lembro como se fosse ontem, desconsiderado na fronte. De baia de monte, passa o tempo, trampo, o se esconde. Na caixa se luta, conquista. Covarde na parte espera, sempre foi de praxe no campinho. Reunir a galera e jogar um futebol. Mente tocando no sol, as batidas rolando. Hoje faz eu refletir minha vida. Perto da Envol, Mimosaka, rolezinho na vila. Saudade eterna, falecida, vó Dona Jandira. Os tempos do centro vida, escrito no papel. Incluindo vários amigos aqui pra quebra no São Miguel. Alguns vivos, outros no céu, como prova que quem se joga do lado oposto, mano, a quebrada cobra. Movimento, rasta, reggae, river. Cascou toda moda, sentimento basta nesse ringue, que amor nunca sobra. Banda que entra do falado, aprendizado de um ao outro. Pé rapaz, chapou o coco, formado o adosso. Sem trim, rimas do todo, varando até de manhã. Um salve aos considerados do Kiber e Flamboyant. Sexta rap é no gigante, cultura que som pesado, que lembra momentos que foram mais que eternizados. Santa Helena, Moco Louco, Itatiaia aqui do lado. Quem tá dente sempre que entende o peso desse recado. Baratinha passou bicando, flagrante foi dispensado. Nas piqueiras, mano, iludido, como o zóio espinhado. Todas quebradas tem, mas eu vou mais além. Me dedicando na madruga, dentro do beat do trem. Do rap eu sou um refém, prazer de ser o MC. E subir no palco pra contar tudo que eu já vivi. Seja o que está sendo, veja o tanto de tempo que passou. Mas um momento faz o outro se repor. Como os ventos são levados, guardados com muito amor. Os minutos foram inventados pros mesmos se decompor. Seja o que está sendo, veja o tanto de tempo que passou. Mas um momento faz o outro se repor. Como os ventos são levados, guardados com muito amor. Os minutos foram inventados pros mesmos se decompor. Sabotagem, Goretex, Sombra, Dança Flex, Draquete, som que trazem saudades da sexta rap. Os hacks, no pantalho saio na casa do Rex. Já cedo no Macedo, dentro do Ané, que sul, do oeste até a sul. Norte, leste, rap crew, nos quatro cantos, cantos e vários trus. Polícia, malícia pra sujar tanta guerra, mano. Pra ainda aqui a gente tá incomodados, que se murem de pequeno. Esse lema não curte, não escute. Ouvindo dos boy, eu tenho até pena. Isso é rap nacional, quebrando várias vaqueiras. Pois se gata quebrado, não dá pilacada maloqueira. Que atua nas ruas, viguelas, favelas. Só entende realmente quem vive dentro de uma delas. Que atua nas ruas, viguelas, favelas. Só entende realmente quem vive dentro de uma delas. Só os sopros tocou. É só pros tocou, que cê é só pros tocou. É só pros tocou, que cê é só pros tocou. É só pros tocou, é só pros tocou. É só pros tocou, que cê é só pros tocou. É só pros tocou, Zona Oeste louco. É só pros tocou, só pros tocou. É só pros tocou, só pros tocou. Só pros tocou, Zona Oeste, Ring das Gangue. Anos de 2000, só sangue bom na fita, tá ligado? AMJ, CSH, vários mano, várias treta. Hoje em dia tá todo mundo em paz, muita paz.